O tema a ser colocado aqui hoje é um texto que eu tirei da Folha Espírita. Eu trago aqui, a gente traz aqui bastante coisas da Folha Espírita, porque é bastante interessante. É um texto do Walter Graciano Júnior. Ele é professor, pedagogo, sociólogo. E ele é um cara que escreve sempre uma coluna, né, na Folha Espírita. E essa coluna, esse artigo que ele escreveu é Exercícios para a Reforma Íntima. Essa Folha Espírita é de janeiro agora, de 2017. Fala bastante da questão de início de ano. Então eu vou ler para vocês e às vezes comentar alguma coisa, porque aqui o interessante é ler, porque a autenticidade do texto é através daquilo realmente que está aqui, né? A chegada do ano novo é um momento ideal para refletirmos sobre nossa vida, adotarmos hábitos novos e deixarmos de lado aqueles que nos prejudicam. Pelo menos é a ideia de alguns, né? Outros, talvez, não tenham essas mesmas ideias. Regularmente estamos à procura de saúde, prosperidade e desenvolvimento espiritual. Quando começamos a ler e a aprender os fundamentos da doutrina espírita, sentimos um chamamento intenso para nos tornarmos melhores. Geralmente é interessante essa colocação, que geralmente é verdade. Quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, ou alguma coisa que a gente percebe que existe algo além daquilo que a gente compreende, existe sim um chamamento dentro de nós para nos tornarmos melhores. Como começar essa mudança? Que tal começarmos pelo nosso íntimo, nós próprios? Olhando ao redor de nós mesmos, o cultivo do amor ao próximo e o exercício da caridade, no seu mais amplo sentido, nos proporcionará o desenvolvimento da natureza espiritual que tanto almejamos. Vejam bem, o cultivo do amor ao próximo e o exercício da caridade, no seu mais amplo sentido, nos proporcionará, é aquilo que vai nos proporcionar, o desenvolvimento da natureza espiritual que tanto almejamos. Na literatura espírita, há uma mensagem muito importante que o espírito Sheila, enfermeira de um abrigo para crianças na Segunda Guerra Mundial, nos traz através da psicografia de Chico Xavier. Um roteiro que pode e deve ser estudado e praticado item a item. Basta colocarmos cada um deles em discussão nas reuniões em onde nós estamos com uma ou mais pessoas. São 20 itens, bem curtinhos, mas extremamente sábios. Primeiro item, executar alegremente as próprias obrigações. Como é interessante, como é importante isso, fazer o nosso trabalho com alegria. Eu estou aqui me colocando no meio de todos vocês. Não é fácil sempre a gente executar aquilo que a gente é obrigado a fazer, sempre com alegria. Então é importante sempre com alegria executar essas obrigações. 2. Essa, silenciar diante da ofensa. O homem e a mulher mais valentes são aqueles que silenciam diante a uma ofensa, sem esbravejar. Silenciar diante de uma ofensa. 4. Exonerar, quer dizer, dispensar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Qualquer amigo que faça alguma gentileza para nós, não precisa dispensar ele favores, digamos assim, ficar agradecendo. É dispensar o amigo de qualquer gentileza para conosco. Fazer com que isso se torne simplesmente uma gentileza, algo de si para si, aquilo que se chama de alteridade, preocupação com o outro. Emudecer a nossa agressividade. Nós, quando estamos agressivos, nós somos verdadeiros touros, bravejos. E nós temos que emudecer a nossa agressividade. Esse é o quinto item para uma reforma íntima. O número 6, não condenar as opiniões que divergem das nossas. Se nós estamos num grupo de pessoas onde alguém tem uma opinião diferente, vamos respeitá-la. Mesmo sabendo, talvez, que a opinião dele não concorda, não seja igual àquela que a minha é mais certa e tal, mas vamos aceitar a opinião dos outros, porque é uma questão de respeito, é uma questão de consideração, de respeitabilidade. Nós não somos donos da verdade. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. São aquelas perguntas capciosas, né? Perguntas, às vezes, maldosas, que a gente vai tentar fazer para alguém que está um pouquinho, às vezes, meio atrapalhado na sua explicação ou na sua conversa, e tu faz uma pergunta, às vezes, maldosa ou maliciosa. Isso é uma grande falta de respeito também. Vamos compreender que nem todos sabem que nem nós sabemos. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Mais uma vez, né? Quando a gente vai falar alguma coisa ou algum comentário de alguém para alguém, alguma coisa que acontecer, não vamos aumentar um ponto no conto. Porque cada um que conta um conto aumenta um ponto. Então não vamos dar aquele nosso azedume, aquela desdenhar sobre aquilo que estamos falando. Se nós precisamos realmente passar essa informação, que é a respeito de alguma coisa que aconteceu, ou de algo que aconteceu a alguém, sem azedume, sem desdenhamento, sem gozação, sem tirar com a pessoa. Isso também é outra falta de grande respeito. Treinar a paciência constantemente. Isso é muito difícil. Todos os instantes de nossa existência, nós precisamos treinar a nossa paciência dia a dia, semana a semana, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Isso é desenvolver uma virtude. Às vezes demora uma, duas existências carnais para nós desenvolvermos a virtude da paciência. 10. Número 10. De ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, mas sem biografar as nossas próprias dores. Muitas vezes acontece de as pessoas virem e começarem a falar alguma coisa para nós, né? E começar a desabafar, porque às vezes as pessoas precisam falar e existem pessoas que precisam escutar. Mas acontece que muitas vezes a gente não deixa essas pessoas falarem. Nós começamos a biografar a nossa própria dor. A gente não deixa essa pessoa desabafar, não deixa ela conversar, não deixa ela se sentir bem junto conosco. Por quê? Porque a nossa dor é maior. A minha dor é maior. Eu vou biografar a minha dor. Não se faz isso aí. Vamos escutar, vamos utilizar as duas orelhas para escutar e fechar a nossa boca, falar menos. Buscar, sem se afetar, o meio de ser mais útil. Nós podemos ser úteis sem nos afetarmos, digamos assim, de uma maneira que vai nos transtornar. Não vamos nos transtornar no momento em que nós podemos ser úteis em alguma situação. Nós temos que ser racionais e deixar as emoções de lado, porque nós vamos ser muito mais úteis no momento em que nós não nos afetarmos sentimentalmente. Número 12. Desculpar. Olha, é bem interessante essa. Desculpar sem desculpar-se. A pessoa vai, pede desculpa e depois ela pega e bota todo um rosário atrás, por que que ela está se desculpando? Por que que ela cometeu tal erro com aquela pessoa? Desculpar sem se desculpar-se. Principalmente chega a dizer, me desculpa, meu amigo, me desculpa, perdão. Pronto. Agora, se o cara começar aquele dia não sei o quê, aí tu está tentando justificar a tua desculpa. No momento que a gente está tentando justificar uma desculpa, a desculpa já foi por água abaixo. Não falar mal de ninguém. Bom, isso aqui é difícil. Isso aqui precisa... Eu acredito que precisa mais ou menos mais umas 4, 5 encarnações para que todos nós aqui consigamos ficar uma vida inteira sem falar mal de ninguém. Eu me coloco no meio. Eu coloco aqui a casa espírita toda no meio também. Todos os integrantes da casa espírita. Não falar mal de ninguém. Reforma íntima. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Muitas pessoas que às vezes vêm e nos fazem algum trabalho, até pode ser um trabalho profissional, olhar o que ela fez de certo, olhar o que ela fez de certo, de perfeito, e vamos deixar de lado os defeitos, porque todos nós cometemos defeitos, todos nós cometemos imperfeições. Então vamos fazer com que justifiquemos aquilo que fizeram de certo e não aquilo que deixaram, às vezes, de defeituoso. Pode ser aqui um trabalho, trabalho material, na construção, até mesmo o palestrante, né, que está aqui na frente. Se ele errou muita coisa, bom, vamos olhar o que ele fez de certo. Número 15, alegrar-se com a alegria dos outros. Nós estamos numa região aqui que é meio difícil isso. A gente se alegrar com a alegria dos outros, meu Deus do céu, que sofrimento. É muito pouca gente que consegue se alegrar realmente com a alegria dos outros, porque existe muita inveja, existe muitos ciúmes, tanto que a nossa região é isso que é, supervalorizada, super próspera, por quê? Exatamente por esse motivo. Próximo item. Não aborrecer, quem trabalha. Melhor coisa que tu tem que fazer é não aborrecer quem está trabalhando. Não atrapalhe, não aborreça quem está cumprindo com o seu dever, com quem está trabalhando. Isso é uma grande reforma íntima. Se tu não está fazendo nada, não atrapalhe quem está trabalhando e quem está cometendo, quem está fazendo o seu trabalho. Isso a gente vê todo dia, né? Pessoas que estão lá na televisão tentando atrapalhar aqueles que querem trabalhar. Isso a gente vê todos os dias. Nos jornais, né? Ajudar espontaneamente. Quando nós vamos ajudar ou auxiliar alguém, que seja de forma espontânea e não de uma forma obrigatória. Nós não somos obrigados a ajudar ninguém. Nós somos obrigados a ajudar se nós formos espontâneos, sem obrigação e sem querer nada em troca depois. Respeitar o serviço alheio. Não vamos desrespeitar ou desqualificar o serviço alheio. Não, nós não somos melhores. Existe muita gente melhor do que nós. Então vamos respeitar o trabalho, o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Se nós formos fazer uma listagem de nossos problemas particulares, isso aqui cada um pode fazer, dá para reduzir um monte de problemas. São todos tão pequenininhos, tão picuinhas, tão ralinhas, que às vezes nós damos uma importância tão grande a um pequenino problema que atrapalha a nossa vida. E o número 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fere ou nos atinge. Ter a nossa mente aberta, serviçal, para quando a doença nos atingir. O aprendiz da experiência terrena quer dizer que quiser e puder aplicar-se pelo menos algum dos 20 exercícios aqui que foram colocados, certamente receberá do Divino Mestre, em plena escola da vida, as mais distintas notas do curso da caridade. Nenhuma dessas iniciativas surtirá resultado a curto prazo. Isso é impossível a curto prazo. Mas, no entanto, cada pequena conquista é para sempre. É que nem andar de bicicleta. No momento que a gente começou a andar de bicicleta, tu vai continuar sempre, o dia que tu subir num selim de uma bicicleta, tu vai conseguir andar de bicicleta.